da Royce. Obrigado, bom dia. Nono? Exatamente. O decimal 9. Positivo, direita, 1219 ou mais. Era justamente o que eu ia perguntar, se seria pelo. Só vou confirmar se seria pelo Pêsulo 21 mesmo, caso positivo, Arbor Elefa, ok? Pela 21 é Arbor Elefa, né? Solo, Salvador, objeto 5811 para o táxi, 135 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna com 5. Webjet 5811, no taxi Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 5, um bom gol. Índia Alfa, no ponto de espera da 10, 18 meia, dúzia, bom dia. Mike Golf Bravo, táxi Alfa, e reporta antes da taxi Juliette para ingresso. Alfa vai depois para ingresso na Juliette, ou mais pouco para mim. Setando a Coral, estamos o... Chama agora a torre para o acionamento, um no noite desse momento, ok? O plano é Luiz Cavalho. Que é com o quilo já acionado? November estabilizado? Sim, chame torre em 1862 e complete a aproximação. 86, galera. Foram 92, livre LS, desça para 2000 e forma estabilizado no localizador. Ok, autorizado LS, LS 2000 vai informar estabilizado. Com 1982. 982, para informação, tem um Robson 44 em sobrevoo aí na cidade baixo, 500 pés, sem interferir com sua aproximação. Ah, ok, estamos certos. Hugo 1982. Firmo pela B? 116. Tocar, remeter e ponto final 97, só. Sim, tiver com o Zulu 90 já abaixar a travada? Afirmativo, agora abaixar a travada, porque eu estava aproximando o mono. Autorizado, toque remetido na 10, o vento sul com 12 nós, o Eco Zulu November. November. Tá bem? Ok, o T3859 com 116 a bordo, 116, autorizado o táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10, chegando lá a torre 19 decimal meia, ajustado 1015, T3259. O Mike Wolf Bravo não escuta? Após o táxi do Airbus da TAM, ingressa via Juliette, pátio principal, e reporta novamente na Taxi Lima, ok? Já visto o Airbus da TAM iniciando o táxi? Afirmativo, após o táxi da TAM, então ingressa no táxi principal e vai reportar para ingresso na Lima, o Mike Wolf Bravo. No alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, cabeceira 1-0, 358. Confirme, simulador? Sim, já está o ponto de espera da 1-7 e modifica o transponder para 5-5-5-4, Lima Zulu Golf. Tocou e remeteu aos 3-3, atualizado iniciar a curva à esquerda, perna do vento da pista 1-0, aguardando para gerar base para 1-7. Curvando, perna do vento da 1-0, aguardando para a 1-7, galera. 1.000 pés na perna do vento, é com o Zulu 90. 1.000 pés na perna. 4 aciona identificação, está autorizado chegada à mar, informe para descida. Centrano 4, contato radar 70 milhas, sudoeste de Salvador. Oxené 6312, chame Recife nas frequências 12545, alternando 12685. Bom dia, 2545, 2685, Oxené 6312. Estabilizou o gol, Bruno 982. Bruno 982, complete a aproximação, chame Torre Salvador, 18 decimal, 612. Bruno 186, ciente o gol no 982. 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5544 no transponder. Atualizado nível 360, fala da 10, curva direita, árvore, telefra, correto, 5544 nos responde, portão 7, chama pronto para o direcionamento, achando a 6311. Mará, obrigado. Baixo para Mará. O gol no 922, tráfego ajustado, autorizado pouso na 10, vento sul com 10 nós. 7, livre pouso 10, gol no 922. Constante em cópia, Cairu Lorenzo. Mike Golf Bravo, taxi via Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec, chame a torre em 112, destino 62 para o cruzamento. Quebec, chama a torre em 112, para o cruzamento. Liberação do eixo da 1735 livre para pouso, Ecos 1 November. November, final da 17 autorizado, aguardando a autorização para pouso. 360, possível voar Elefa da presente? Curva direita via corredor Axé. Controle em 119.35, torre em 118.62, 0160 eu transponder. Dois, bom dia, C3859, ponto de espera da 10, pronto, só com o bang da sua casa. 859, ciente, mantém o ponto de espera da 10. Ah, ok. Gol no 922, iniciou a arremetida agora às 3h30, poderia confirmar o motivo? Tá 11h09 de calda aqui, o vento. Ciente, prossiga subindo para 2000 e chama o controle em 1935, gol 1922. 3000, 1935, 1922. O vento agora está sul com 1-3 nós, exatamente variando de 2-2-0 a 2-3-0. Gol 982, suba para 2000 pés, controle 1935, bom voo. Gentileza, tocou no 982? Suba para 2000, ao atingir, vai ser vetorado à esquerda. Gol 982, altímetro 1015. Gente, com 1015, vai ser vetorado, gol 982. Informação agora, o vento 220 graus com 1-4 nós. Condição da colagem da 1-0, prefere prosseguir para a cabeceira 2-8? Vai prosseguir para 2-8, então, 3-8-9. Ciente, está 3-8-5-9 na guarda. Mike Golf Bravo, mantenha Taxi Quebec. O Eco Zulu November no solo aos 3-8, confirmando o pátio. Aguarde para o regresso da parte 5, Eco Zulu November. O Lima Zulu Golfo autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7. Zulu November realize 1-80 e prossiga até o parte 5, o tráfego está liberando a parte 5 agora. White Golf. Mike Golf Bravo após a passagem do Seneca, ingressa a retaguarda do mesmo até o 45. Escuta 1-9-2. Ok, a partir de agora a operação em Salvador com a pista 28, vento 230 graus com 14 nós, prepara o ILS Zulu para a pista 28. A partir de agora vai voar com curva pela direita, proa 100, limite 10 milhas estabilizado nesta proa. 7, direita, proa 100, 10 milhas nesta proa, limite, o ILS Zulu, pista 28, gol no 982. Recusou o novembro, bom dia. Sonar, chama pronto para o táxi Vitoria e Juliette. 4 no 4. Trip 5-4 no 4. Na sua escuta, prossiga. A partir de agora, operação Salvador com a pista 28, vento de 240 graus, com 1-3 nós. Está reautorizado proa de cara. Mantenha o 1-3-0. Autorizado proa de cara. Mantenha o 1-3-0. 4-1-4. Proa de cara para interceptar a chegada marca. Gente, então libera a direita na delta e chama o solo 1-2-1-9. Ok, é assim, será. Desculpa, viu? A gente passou aqui reprogramando o avião. Né, 63 Nuno, na escuta. Prossiga. Só um instantinho, devido à mudança do vento agora, mudanças meteorológicas, vamos mudar o perfil da saída, ok? Só um instantinho para nova cópia. À esquerda. Sim, então Bael, Leda, fazer com a primeira curva à esquerda, 3859. Está para derivar na delta aqui. 50 milhas. Pro 070, possível da milha. Trip 5414. Vai manter. Se escutando, tá 3259. Na escuta, 1972. O senhor tem condição de efetuar um procedimento ILS X-Ray para 28? Positivo. Ok, está reautorizado então o procedimento ILS X-Ray para a pista 28, voando da presente Serra Vitor 361. Serra Vitor 361, ciente, o gol 1982. Trip 5221. Trip 5221, chame o Centro Recife nas frequências 1288, alterna 260. 2-8-2-6-0, 5-5-2-1. Web 5-8-1-1, positivo, chame Centro Recife, nas frequências 1-2-8-8, alterna 260. 2-8-8-1-2-6-0, 5-5-1-1-1. Controle, papo, tranquilo, Lima Zulu Golf, transfere, recorda 1-1-7-0, boa. Lima Zulu Golf, contato radar na decolagem, submantenha 1-0-0, saída árvore. Vai dar uma bomba 100, tá? Deu até a restrição, tá? Com quilo autorizado, ingresso, a porta alinhada e pronto para a decolagem. Passando Serra Vitor 361, voando 363, o gol 1982. Uma Informativo, está livre procedimento, informe estabilizado no, na final do, da, do procedimento ILS, o Gol 982. Afirmativo, vai informar estabilizado, o Gol 982. Controle de Salvador é o mais ocupado. Siga. Ok, está no retorno no através da Pituba. Ok, está mantendo 510. Aqui é bom. Ok, informe através do Parque Pituaçu. Ok, separado através do Parque Pituaçu. IP 5414, bom e para descida. No 4 informe para descida. Ideal de descida 35494. Permanece a saída da árvore elefa, porém agora com curva esquerda, após a decolagem da pista 28, ok? Pista 28, curva esquerda. É a saída. Obrigado. Nada, portão 07, chama pronto o pushback na minha, né, minha 3-1. Chamará, minha 3-1. Do solo, Mike Acuquilo. Sente, Mike Acuquilo decola de Salvador às 4-5, prossegue conforme radial 170 até 20 milhas e chama o controle agora em 119.35. É, Acuquilo. Torre 359, ponto de espera 28, pronto. Sente, mantém o ponto de espera, 3859. Tem ponto de espera, 3859. Controle, para o meu Mike Acuquilo. 1935. Questionei se você tem condição de efetuar o 1935. Mike Acuquilo. Só um segundinho, pô. Controle, para o meu Mike Acuquilo. Mike Acuquilo, submantenha 1500 pés. Prossiga conforme autorizada. É, possibilidade de acender para ver o pai? Afirmativo, Mike Acuquilo. Ah, tô vendo. Decola pista 28, após decolagem mantém proa até 13 mil pés, pista 3859. Confirmando o vento agora, 230 graus com 195 nós. Sim, 3859. Vou usar, intercepta o localizador e prossegue no ILS Zulu. Para 80, CARI, USAN, ILS, Zulu da 28. Gol 982 estabilizado na final do procedimento? Agora, positivo, estabilizou, baixou e travou. Gol 982. Gol 982, complete a aproximação, chame torre em 1862. 1862, é o Gol 982. Controle, o Mike Golf Mike passou através do Parque Iguaçu. Mike Golf Mike. Para ingresso no circuito de tráfego, chama agora Torre Salvador em 198 decimal 62. Ai, que graça. Torre Salvador é o papapá Mike Golf Mike. Boa, bom dia. Mike Golf Mike, bom dia. Continue a manter a linha do litoral. Reporte na vertical do farol Itapuã, 500 pés. O ajuste no 095. Mike. Gol 982, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, coluna 3 nós. Ok, gente, livre pouso 28, gol 982. Portão 3859, decola de Salvador aos 48, recoordenado, vai manter pro até o 050. Para evitar tráfego, chama o controle agora em 119.35. Portão 3859, mantém pro até o 050. 935, mantém pro até o 050, 3859. Obrigado, bom dia. Torre, o Mike está na vertical do farol de Itapuã. Sim, Norte, o Mike Golf Mike inicialmente vai manter a vertical do farol de Itapuã, 500 pés, tem o tráfego para pouso cabeceira 28, caso de arremetida aí para não interferir com o tráfego. Mike. Alfa Charlie Mike, operação em Salvador, com pista 28, prepare o ILS Zulu para a pista 28, suba para 3 mil pés, acione seu transponder na posição normal e aguarde contato radar. Aguarde, aguarde para por nós, acione o transponder na posição normal. Salvador, bom dia, 3859, decolou na Cisco. 3858, contato radar na decolagem, manterá presente pro até cruzar o 050. Suba o 380. Ok, vai manter a pro até o cruzar o 050, é o 3859, confirme. Reporta na final para pouso. Ai. 54 no 4, desça para 3 mil pés, o altímetro no 0 no 5. Para 3.015, 354 no 4. Lembrando a esquerda, vai chamar o aluno 21 no 9, gol 1 no 9, 82. Mike, Eco Kilo, ciente 1 no meu pés, livre retorno, informe, aguarde para direção ao circuito de tráfego. Eco Kilo. Solo Chanel 6319, só para o táxi, temos 130 a bordo, 4 horas de autonomia, está alternando o talhão. Certo. Obrigado, 3, 2, 1. Eu estou no pequeno esquerda, pode estar formações do trip 5494. Ciente, desça para 2 mil pés, trip 5494, com 1015. 1015, descida 2 mil pés, trip 5494. Quilo Alfa até o ponto de espera da 28. E no ponto de espera vai chamar a torre em 1 no 8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 5. Deixa eu lembrar tudo aqui. Então, após o gol, a gente vai ter o pátio 3, é, até o ponto de espera da 28, e ponto de espera 286, achando a meia 3 ou 9. Deixa eu dar 1 no 7, só para não ser feliz. Rede tráfego já liberou o setor de decolagem aqui, está autorizado. Vento 250 graus, 1 no 1 no 9. Mike, Golf Mike, autorizado pouso direto pátio 5, vento 260 graus, 099. Mike. O Mike Aquilo vai descer para 510, está na proa do farol de Itapó. Mike Aquilo já avisou com o campo? Ah, se batiu. Chame torre 18, meia dúzia, Mike Aquilo. É, Corre, Salvador, Papa Romeu Mike, é Coquilo. Papa Romeu Mike, é Coquilo, da presente, inicia o 360 com curva pela direita, devido a tráfego da coluna da pista 1 no 7, subindo para 1 no mil pés, vai ingressar no corredor axé. Vai, curva à direita, 360, vai bater 500 mais. Filmativo. Vitorino Juliette decola de Salvador 53, corredor axé, 1 no mil pés, controle 1935, bom voo. Axé mil pés, 1935, Juliette. Agora sim, Copa Calinagem. Controle Salvador, passando Vitorino Juliette, decolou na sua escuta. Vitorino Juliette, submantendo 1 no mil pés em condições visuais, corredor axé, informe traverso, fora da barra. Acione código transponder em posição normal. 1 no 60 abraço, bom dia, Mike, Golf Mike. O Mike é Cuquilo, desconsidere a última informação, está autorizado para seguir para o cruzamento da, do eixo da 1028. Mike é Cuquilo. É Cuquilo. Mike Eco Kilo, ajuste 1095, reporte na vertical do farol de Itapuã. Eco Kilo. Estimativa, a indicação que temos aqui localizou e glad. 5494, sente. O senhor já está estabilizado? Presente, tem condições de agilizar para o cruzamento do eixo da 1028 com proa norte, uma perna do vento pela direita da 17, Mike Eco Kilo. Pela direita, afirmativo. Ok, agilize o quanto possível, reporta liberando a final da pista, está 1-0, com proa norte, Mike é Cuquilo. É, Cuquilo. Completar a aproximação, confirme torre 1-8, decimal 6-12. Confirmo, 6-12. 4-4. Confirmando a frequência do LS é 110-30. Confirmo, 110.3. Ah, tô 5-4 no 4. Corri, Salvador. Bom dia, TP 5-4 no 4. TP 5-4 no 4, bom dia. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no 0. Continua a aproximação, aguardando o pouso, 5-4-4. Confirmando pista 2-8. Pouso na 2-8, 5-4-4. Olha só, Patango Lima Zulu Golf, atenção, mas tem 1-0-0. Entre Lima Zulu Golf, vou direto de aqui, aguardo seu chamado de pouso. Solicitam um desvio de 20 graus à direita, para livrar uma formação. Está livre, a direita está livre. Vamos, Telemais. Controle Lima Zulu Golf, 1-3-2-4, Zulu. Copiado. Pronto, Xandé, 63. Gente, mantenha a posição, Xandé. Mantendo, 63. O trip 5414, vento 2-1-0 graus com 1-5 nós, autorizado pouso, pista 2-8. Autorizado, pouso 2-8, 5-4-4. Mike é Cuquilo, autorizado girar base, reporta final do 1-7. É, Cuquilo. Chame Recife 251, alterna 3325. 1251, alterna 1-3-3-2-5, 3259. Final, 1-7, bastante travado, Mike, é Cuquilo. Autorizado o pouso, cabeceira 1-7, o vento 260 graus, 1-4 nós. O Mike é Cuquilo. É, Telemark, informe quando estiver livre de informações.